lele tá na virá, lele virou virou, lele tá na virá. Saia meu povo do lugar, lele virou tá na virá. Olha que a calunga vai passar. Lele virou virou, lele tá na virá. Lele virou virou, lele tá na virá. Saia meu povo do lugar, lele virou tá na virá. Olha que a calunga vai passar.